vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no portinho! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô na área! Hoje tem aula. Hoje tem! Atenção, alunos. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Vai começar o bagulho doido! Tá na hora! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. E aí? Vou gritar pra o mundo ouvir. Desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Vai começar o bagulho doido! E a galera que tava esperando, prepara que vai começar! Joga a mãozinha pra cima que vai começar o bagulho doido! Bora, maninho! Vai começar o bagulho doido aqui no Porto São José! Vai começar! Joga pra cima! Aniversariando hoje, bora fazer bonito, maninho. Vai começar. Joga pra cima. 5, 4, 3, 2, 1. Já vai fogo. Japa Gravações. É pra ir, doidão! Amor, tchau! Bora, Dieguinho! Atalaia, o cara! Caralho, caralho, eu vou curtir a referência! Curtir a referência! Atalaia, o caralho, eu vou curtir a referência! Pra ir, doidão! Toma agora! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Vai, DJ do vai! All about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take the manager, sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bella. Não para de dançar, não para. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting. No bacinha, agora sim. Só um cuzão. cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um. Agora gema, gema. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O bagulho tá doido no porto! Tá na violeta, só que é pau, tá na violeta, só que é pau. Fabiano, o Caiozinho, o Wesley, o primo do Ítalo, diretamente da Suíça aqui, ó. Bora pra cima que a referência tá no ar. Olha quem tá na área. Jamaica Design, o mais polêmico das redes sociais, tá na área. E prepara que hoje o aniversário que é o comentário da galera. O aniversário do meu gerente Marcelo, Associação do Promorá, mais de 2.000 ingressos antecipados já vendidos. E um detalhe, até 11h30 da noite, as mulheres não pagam ingresso, e você não pode ficar de fora. Associação do Promorá, hoje sábado vai ser assim, ó. Quem tá feliz bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? Só quem é do Paysandu dá um grito. Quem é do Clube do Remo faz barulho. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. Os aniversariantes da noite, parabéns pra todos vocês. Bora pra contagem, maninho. 5, 4... 3, 2, 1, já vai fogo! Pra endoidar tudo! Joga a mão pra cima da rua, louco! Aí, Geneto! Bora, Andresa! Esse é o DJ Paulinho! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque. Pega fogo, Portinho! Peguei todo! Peguei! Quem é que tá na área, Leandro Bezerra? Tini Gordo tá na área e o rock tá mil grau. Tini Gordo tá na área. E aí, Dadson? Tá mil grau. Tá na hora, Dadson! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. E dá-lhe sal! Sal, sal. Olha esse virejo, você é essa primeira dama. Sal, sal. É a galera do setor do Guamada e Beza, maninho. Aqui. Bora, porta, e você, advogado mochila. Um abraço do Gino Bressão pra vocês também. Toma na batida, bora. E o meu parceiro Gato Mestre já chegou e falou. Eu tô na área, tô curtindo a referência. Meu amigo DJ Gargamini, ele é só ele tá e também já tá aqui, ó. Bora, meu amigo Lohan MC, diretamente da Terra Firme. Bora, Boninho. Não alivia. Bota a pressão. Muito caqueado! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. Bora, Motora Júnior! Bora, Valdida do Gold! Bora, na moral! Bora, meu amigo Paulo, bora na Carla aqui, Paulo! Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal. Brilham como o seu olhar. Delícia está no ar. Sal! Chama um abraço a Kelly Cristina. O meu amigo Boto, o Gustavo dos Gatunete. O Mochila. Aqui na ponta esquerda, todo mundo mil grau. E aí, Mochila? Agora, Clebinho, agora, Mila, agora, já! É admirar. E essa vai de drone pra dona Érica. É. E aí, drone do Barreiro? Alguém que ama. Essa eu mando pra ela, ele falou. E aí, como é que é, meu parceiro Iago? LP Salgado, um abraço pra você. Meu amigo Júnior Favacho, você, sua esposa. Bora, Júnior! Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Eu já quero ouvir vocês, mais alto, mais alto. Se me liga, eu já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. O bagulho doido é o Gerício Marcelo. E hoje, sábado, é o aniversário dele. Associação do Promoral, o bagulho vai ser doido. DJ Gordo. O bagulho vai endoidar, vai endoidar. Toma na batida, vai no caqueado, bora, bora, mano. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. E aí, Leonardo Oliveira? Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Família Piche. Toma, toma, toma. Amigo Lourinho. Hoje ele tá carreira solo hoje, né? Ah, não, tá ali, ó. Já tá de Yasmin, tá na área. Caqueado, hoje o apanho, falou. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull, de agora. Bravo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, Itel, joga. Ai, ai, ai, ai, ai. O meu amigo Enel, dos empresários da Ceasa. Ele tá no berço hoje, já falou. Puxa, só para o segunda, não cai na água. Sal, sal. E na verdade, na segunda-feira, vamos estar aí no Paraíso das Pedras. É muito caqueado. MCPR Gordidinho vai ser bagulho doido. É vagabundo. E o Pix do Verão tá chegando. É vagabundo. Bota no telão, Brasil. Tá lá. Sorteio dia 8 de julho. Tá, tá lá. Às 21 horas. Tá lá, tá JM Moraes é o nome da fera. Que doido, né? E no parceiro Mouse da equipe 5. Faz o caqueado. Ele também tá na hora, bora, Mouse! Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz bora, Gustavo dos Gatunete. Faz o caqueado. Ele que curtiu a fronteira lá do Carapajó, diga sabe. Toma caqueado, toma. Toma, toma, toma, toma. Caqueado de engordo, já chegaram. Bem, ninguém fica parado. Já chegaram. Vai começar a sequência da sarrada. Ao vivo, ao vivo! Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, e aí, Richard? Pega, pega, pega. Amiga Cris Docinha, Jéssica. Jéssica Bronze. Pega, pega, pega. Entra sem mulher. Ela quer dar barba de ano. Ela quer. A Thaís, as moleca Docinha, tô na área. Ela quer dar barba de 38 carregado, torrando. Pressão, pressão, ó. Já fica na boca que faz o sexo bolado. E aí, Boninho? Torrando, baseado. Bagulho e doido, e doido, assim, ó. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu. Chama um abraço minha aqui, ó. Gostou, pra toda a galera lá de Guaraci, meu amigo Xaxá. Bate, bate, e meu parceiro Balsa. O da Série tá na área. Bagulho doido, bagulho doido. E aí, Patrick Canelada? O Patrick Canelada chegou e falou: tô na área, Dinho. E vinhetada, e vinhetada. Patrick Canelada. Paulo e Ana Carla, o casal 100% referência. Joguei meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda dele. Ele bate, bate, bate com bota. É só putaria, é só putaria. Bora pra cima, sim. Ai, ai, ai. O Motora J falou, tô na área. Ai, ai, ai. E o rock tá mil grau, assim, ó. Bora, Igor Mendes. E aí, Felipe da Caju. Vai começar. E aí, Tafa do Gol, pressão é agora, Tafa. Quando o time tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o time tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda. Toma no pancadão. Toma agora. faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. É a dança da Jairinha. Olha a dança, olha a dança. A dança do viadinho, a dança do viadinho. Bora, bobe! A dança do viadinho. Viadinho. É, dança do viadinho. Toma na batida. Toma na batida. Peguei esse pequenininho. Na bunda grandona. Peguei esse pequenininho. Renatinho de Alonso. O solo do moleque doido tá aí, ó. Peguei esse pequenininho. Na bunda grandona. Bora, bora. Na bunda grandona. Meu amigo Leandrinho de FP, o FD, o Topete, o Diego Angora, família Dinheiro. Ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado, ele é o rei do caquiado. Dinho Pressão que tá tocando, ó. Sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. E vem, vem, vem no caquiado. Bora, pato do pastel do pato. É a primeira dama aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora de DHM, bora, segue daí. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E a galera vai dançando. E a conveniência do Ceará na cena. Bora, Jeguinho. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. É tudo ao vivo, é tudo ao vivo. Joga o anzol, joga, joga o anzol. Vai jogando e vai puxando o carretel. O bagulho doido e a galera. Joga, joga, joga, joga, joga o anzol. 3, 2, 1. Sinto saudades. Amigo empresário, o Raul tá na área, bora Raul! O nosso amigo Lucão, o rei das fritas, já na área! Um abraço pra você, Duvinho! Bota o rei das fritas no telão aí, Brasil! O cara que tá comandando a pedreira! O meu amigo Lucão, o rei das fritas! Ao vivo! Ai, ai, vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando esse quadril. Bora, Maninho, olha quem tá na área, meu amigo Peteleco, ele e o Leonardo Oliveira. Bora, Lourinho, bora, Mauro, o bagulho doido. Vai, vai, vai, vai, pisa. Vai, fogo! Chapa Gravações CDs. Vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos os meus pensamentos. Ai, ai, ai, amor. É o show referência. Com o poder de minha pressão. Ele é o DJ Paulinho. Nós decidimos pra conquistar a mulher solteira. Ontem nós decidimos pra conquistar a mulher solteira. Tá boa, gente. As batidas que a galera dá valorzinho de dona! Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Explode o bagulho! Agora! Você me perdeu! Sal! Amigo Miguel Neto também! Os jovens papuzinhos estão na área aqui, ó! Vai pra puta que pariu, nunca mais. Bora, bora! Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Amigo Rodrigo da RP Lanches também, tá na área. Um abraço pra você, Rodrigo! RP Lanches na parada! Bora, bora! Bora, Maninho, vai virar! Na batida, assim, assim, ó! Só não vale pegar santo, Miller. Pode, empresário da Ceasa, tá aqui no... do caqueado, caqueado desguiado. Bora, Clebinho, mas como é que é? Fala, meiote, como é que é, meiote? Caqueado desguiado, vai, vai. E toma caqueado, toma, toma caqueado. De negócio já chegaram e ninguém fica parado. Eric Nunes, Steve Reis, Adriele, o meu amigo Nath da São Marina. Prepara, Nath, só aquele de 20 e leva do setor amanhã, sai da São Marina. Badinho pressão, só tá aquela do pega, pega. Badinho pressão, vai começar, vai começar. Da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais. E aí, DG, da Chega, segura, DG. Um abraço pra você, Thiago Lima também, da área. Um abraço do Tinho Pressão. Tinho Pressão. Olha o DG, tá mil graus. Se pegar no celular, eu mandei. Diego da Pedreira, do Bandigão. Um abraço do Tinho pra você também, Diego. Tinho. Gustavo dos Gatos Net Gosta. Que já me esqueceu. Sabe de cor meu celular. Não finge que você perdeu. Quem sabe ganda? Você perdeu. Pega. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega. Tem que esconde, diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto do meu. É o Leonardo Oliveira, manda pro Bruninho. Essa sequência, a galera do Instagram tá curtindo aqui, ó. O Fabiano, moleque doido, gosta. Amigo Milha também, os empresários da Ceasa. Ele chamaram, bora Milha. O Clebinho também, bora Clebinho. Eu quero ver. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho. Dama de luxo tá na área. E aí, como é que é, Bruno Verdelho? Deixa eu mandar um abraço também aqui, ó. A toda a galera que veio lá de Cametá curtir aqui hoje, ó. Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. O nosso amigo Glenn Santos, ele, Lourinho, da família Pitch, Natália Asmin. O Lucas também, o Leonardo Oliveira. Sofri. Família Pitch, a Pandelinha unidos aí, ó. Bora, Gomes! Eu olhava para ela e ela não me via. Fazer. Canta mais alto. Não dá. E aí, mulherada? Me fale. Não me obrigue isso, não. Porque é tão difícil assim. Tô mais alto. Não dá. Ah, Associação do Promorá. Aniversário do homem hoje. Você, meu mundo sempre girou e me fazia tão bem. Senti o seu coração. E aí? Pulsando tanta emoção em mim. E aí, babá fantasminha? Ainda não entendi o que fez você. Babá fantasminha do Croco. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Assim, assim. Todas as irmãs eram gay. Eu sofro demais por amar você. Quem sabe engana, quem sabe engana. E a dama de luxo fechada com José Chaves, o homem da casa das massagens, Diego Ângaro, você é o topete, família Dinheiro, Leandro FB, Leandro FD, Fernando Farias, tá todo mundo aqui, bacante, vai! Bora junto, piloto. Bora, Valdir, do Golden. Olha o Paulo e o da Carla também na retaguarda, só na manhã. O destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Bota na Jota! Ele também tá na área! Mas eu duvido que vai esquecer. O que, mulher? Eu quero ouvir, eu quero ouvir! Sou mais de ninguém. Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Eu me deixei. Comigo que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Calha sua boca. E... ao vivo, ao vivo. Amanhã você vai ver que acabou. Mas o tempo não quis ajudar. Foi culpa de quem? Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Sei, por esse alguém. Nos apaixonamos, olha no que deu. Amigo produtor carioca tá na área, gerente Murilo, e no telão tá chegando o melhor açaí do Guamá. Alô Júnior Favacho, registra! Escuta meu amor, entenda de uma vez, você tem que decidir. Meu amigo Denis Noronha, pra valer, se alguma... Se liga no som aí, ó! E aí, Peteleco? Foi loucura da paixão. Caralho. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. E você não se preciso de você. Por quê? Porque ninguém. Gordo e Dinho Pressão. Consegue separar você de mim. Porque eu não vou. Silva, se liga aí, ó. Me diga por que não penso. O Wendel, o Vini Silva, o Janário, bora aí, ele tá no berço, bora sacana. O Cris, Cris Docini, Sérgio Dai, na retaguarda, bora DJ Gargaminha. Então por que me abandono? Bora, Potter, bora, Potter. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Quando eu disse, agora a gente se racha agora. Me completava. E aí, mochila? Mas agora você se foi. E não gostou em nosso amor. Gustavo dos Gato Net, ele falou, tô no rock. Eu vou chamar um cara aqui que é meu amigo particular, dá uma moral pra ele, meu amigo DJ Fabiano, moleque doido. E ele disse, gordo, vou fazer a onda, vou mandar abraço pra minha galera. Meu amigo Léo do Açaí do Léo também tá ligado aqui comigo. Pai Dego, a produção, está todo mundo curtindo aqui, ó. DJ Fabiano, moleque doido, me conte tudo, não me esconda nada. Ele mesmo. Hoje tem revoado na favela. Aniversário do gerente Marcelo. E o clima tá mil graus, não tá, Fabiano? Justamente. Então pronto. É isso mesmo que eu queria falar. E convidar todo mundo aqui no Portinho. Não só a galera do Barreiro, como a galera do CDP pra morar. Todo mundo que segue o Moleque Doido. Eu quero todo mundo hoje, na verdade, na Associação do Promorar, aniversário desse cara que eu tenho muito respeito e muito carinho. A gente começou junto nessa vida. Parabéns, Marcelo. É sucesso. Mais de 2.000 ingressos antecipados vendidos na Associação do Promorar. Vai ter DJs do Crocodilo, Gordinho Pressão. Vai ter a galera do Mauro Som e vai ter um moleque doido por lá também. Fazendo muita onda pra galera. Alô, Dinho! Alô, Gordo! Obrigado por sempre receber o Moleque Doido com muito carinho. Sem muito papinho, joga som que a galera do Portinho quer curtir, Dinho! O nosso amigo Braza! Ele que é o braço direito do Marcelo do Isque, moleque. É, pai, é parceria fechada, né, Braza? Ele tá na área, aqui no ladinho direito, aqui, ó. Hoje é aniversário do Marcelo, prepara tudo, Marcelo! Meu coração está tão só. Associação do Promorar promete. Essa o Marcelo é o meu menino, esse aí. Mas com ele. E a minha amiga Carlinha Monteiro já falou. Hoje tem show de fogos pirotécnicos. O céu do Promorar hoje vai ferver. Bora, Carlinha Monteiro! A mulher que investe pesado no meu blaster. O advogado Mochila manda um abraço especial pro casal que ele dá valor. O Paulo e a Ana Carla aí, ó. E aí, Paulo? Que tu diz isso aí? Acho a graça, né? Bora, Molina, botar o bagulho do outro lado! E o meu amigo Drone do Barreiro já falou! Marcelo, prepara que eu tô chegando! E a dona Erika também vai virar assim, ó! Bora, Kelly Cristina! Assim! Ela também tá na área curtindo aqui, ó! Como é que é? Assim! Só no caque, só no caque. Vamos lá, galera, agora sim. Só no caque, vai. Só no caque, só no caque, só no caque, só no caque. Sensação do Jurunas tá chegando! É o Spar do Sol! Da minha amiga Dona Renata! Sucesso, Dona Renata! Bota no telão o Spar do Sol aí, ó! Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo! É muita onda, mano. E aí, Buda? DJ Gargaminha também tá na área. E aí, Gargaminha, um abraço pra você do Dinho Pressão, garoto. Dinho Pressão. Só na manha, só na manha. Olha quem tá na área. O meu amigo Cauã, o rei do Pixi. Direto de Bragança, bora, Cauã. Bora, Igor. E quando voltar do garimpo, ele vem curtir o som do animal. Denis Noronha tá garimpando, desgraçado. Cacau dos Humildes da Pedreira. Ai, eu quero essa aqui, ó. Já! DJ Fabiano, moleque doido. O Cauê perdido, Wesley, primo do Ídalo. Direto da Suíça. E no telão, bota no telão R.A. Boutique aí, ó. Vai! E a marca Tuque Golden, do meu parceiro Anderson Rodrigo. Estamos fechados com a marca do Patinho. E o que me restou? É Tuque Golden na parada, mano. Estourado. Se você também. Pra lá que vai, pai. Sonhei demais, mas não vou deixar o destino de... Deixa eu mandar um grande abraço também. Daniela e Brena. Tá todo mundo ligado aqui, ó. Voltar, pois um grande amor não se esquece jamais. Eu amo. E aí, Drone do Barreiro? E aí, Dona Erika, tá na hora, boa? Meu amigo Kevin, ostentação, o filé da TF. Aprender a mentir no coração. Esconder. Tá no clima, no clima! Quando me paro olhando e diz que controlo. O Carvalho, homem que comanda o Império do Frango. Então, um abraço a você, Carvalho. Beijo, é amigo do Gustavo do Gatunete. Sou o que vai acontecer. E aí? Eu me perdi. Meu amigo Balso, Biel, então, meu... fechado com o Gordinho. E aí? Agora que o bagulho vai doidar. Japa Gravações CDs. Boa! Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Você é produtor bagal, mano. No meio da galera. Conheci. E o homem da coxinha. Da João Paulo II tá na área. Você se dedicou e eu. E aí? Olha, Igor Mendes. Lá da R. A. Buxiga, ele tá na área. Bora, Igor. Um abraço do Dinho. Dinho. Canta, mulherada, canta. Quero dizer que te amo. Goelho do Ponte, tá na hora, eu levo, vai virar! Bora, Vini! Thiago Machado! Dinho! Irlinda! Cachorrada, você é o Carioca! Eita, Carioca! E vem, vem, vem no batidão, pressão. Vai! Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Muita onda, moleque. Hip Love. Nosso amigo, o Gleis Santos, família Pista da Cabanazzi. Prepara que hoje, sábado, também tem Brega Show. Lá do setor da família Pista. Lourinho, Natália, Yasmin, você também. Leonardo Oliveira. O Vitor do Lava Jato também tá na área, o Iago. NP Salgado, bora, Iago. Toda na minha boca. E nosso amigo Marcão do Alho de Marituba. Ela toda. E aí, Marcão? Ô? Tem outra que sou eu tão louca. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. E aí, e aí? Bota no telão aí, ó. Cheia de charme multimarcas. Minha amiga Fabinho tá comandando. Irmão. La Bela Máfia. E a Maria Gueixa tá no telão aí, ó. Ó, ó, ó.